seu status declara todo o seu amor. Não me esconde para o mundo que na sua vida existiu um grande amor. Posta no seu status que arrependimento descobre o que é o amor. Posta no seu status que quando terminamos sentimos muita dor. Posta no seu status que tá me amando e que não vai me esquecer. Que durante a vida eu fiz tudo por você. Posta, posta no seu status. Posta no seu status que tá me amando e que não vai me esquecer. Que durante a vida eu fiz tudo por você. Posta, posta no seu status que ainda amo você. Anderson Costa, o sucesso das ruas. A vida é mais gostoso. Posta no seu status, declara todo o seu amor. Não me esconde para o mundo que na sua vida existiu um grande amor. Posta no seu status que arrependimento descobre o que é o amor. Posta no seu status que quando terminamos sentimos muita dor.